Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Sanguinolentas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Edmaster, este é o 218º episódio do Paranerdia, um podcast para nerd. Solta as crianças, Jorge, que não tá aqui. Ui. São as crianças da noite. As crianças da noite, eu não dou nada. Então tá. Estamos aqui, eu e meus três queridos familiares, para falarmos a respeito de um dos mais bizarros filmes de vampiro que eu já vi na minha vida, porque não é nada mais, nada menos que Renfield, dando sangue pelo chefe. Puta ai, que pariu, é velhas filhas da puta da Sessão da Tarde. Caralho. Podia rolar uma montagem com a música do Dr. Silvana? Eu fui da mamãe. Né? Não! Fui dar o meu sangue pro patrão. Né? Aí ele vai colocar a vírgula. Não! Não! Ele vai botar um Silvandruga. Não! E para falar comigo sobre Nicolas Cage de Drácula, isso é um ponto muito importante para a trama, estou aqui eu com a minha pinca mina pai, senhora dos vampiros e rainha dos pôneis e todos os outros apelidos que todo mundo já conhece, Dona Ana Lúcia Letier, Joaninha Trecker, fala, meu amor. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tinha uma frase de abertura, mas eu esqueci. Perto da janela, tomou sol e virou cinza. Muito bem. E também aqui comigo está esta criatura que eu sei que com certeza consome insetos, senhor Pensador Seinfeld. Fala, muito. Eu consumo insetos. Mas, na verdade, eu fiquei mesmo com vontade de morder aquelas freiras que estavam no boteco do filme. Né? A cheerleader nem... A cheerleader nada, não, né? Não. Cheerleader é muito mordida já pela vida. Né? Aquelas freiras. Né? As veinhas estavam bem, né? Mudança de hábito, então, oxe, delícia, né? E, por último, mas não menos importante, ou menos importante, não tem problema filho nessa situação... Exatamente, o filho da puta do Jota Santos, o meu querido e amado mecenas. Fala, meu amigo. Fala, já vi sonhado do meu coração. Olha, eu me basto, eu mereço ser feliz e eu assumo total controle da minha vida hoje, mas só depois que eu der uma cafungada numa escolopendra. Entenda isso como você quiser, né? Eu te dou apoio, chefe. Cafungar uma lacraia, mané. Tá bom, eu não quero nada com isso. Cada um com seu fetiche, pô. Me falaram que você já cafunga coisas mais compridas até. Opa! Tá bom, vamos parar com essa putaria. Voltamos daqui a pouco com essa sanguinolência, essa vergonhice. E vá lá, chega. Vá. Até depois do recado, vai. Senhores, senhoritas, ouvinte do Paranerdia, aqui é Jorge, seu editor. Vamos para mais uma leva de recados, beleza? Informando que, por enquanto que o site novo não fica pronto,

O verdadeiro motivo que a gente tá aqui é porque a gente também dá o sangue pelo chefe. O Nerdmaster é um déspota. Ele força a gente sob ameaça a gravar o Paranerdia. Isso aqui é nosso grupo de ajuda e o Nerdmaster agora vai ter que se ver, porque nós temos o poder absoluto. É, nós nos bastamos. Você, exato. Só a título de curiosidade, você tá me achando com cara de Chuma Guarete? É como se fosse, mas sem os tentáculos. É como se fosse. Estamos todos levando. Porque tu sabe que a culpa da Chuma Guarete está na tua vida é minha, né? Fui eu que dei o nome. Exato. Então tá. Aliás, manda um beijo pro Norbe. Norberto, beijão pra você. Bom, pro elenco, bora. No papel de Vlad Tepes, vulgo, Lorde das Trevas, Príncipe do Tormento, Rei do Terror, Ser das Trevas... E do Tártaro. Oi? Rei do Terror e do Tártaro, aqueles dentes, olha. Rei do Tártaro. No papel de Drácula, tivemos ninguém mais, ninguém menos do que Nicholas Fucking Cage, nos Estados Unidos... E Ricardo Schnatzer, aqui no Brasil. Muito bem, muito obrigado. Cara, o que falar de Nicolas Cage como Drácula? O dia que eu vi o trailer, né, as primeiras imagens de Renfield, e botaram o Nicolas Cage de Drácula na tela, cara, eu falei, por favor, papai, me dê. Give me daddy. Né? O que tu achou disso, pensador? Cara, maravilhoso. Nicolas Cage nasceu para interpretar esse papel. Se o Jorge puder botar ele berrando no fundo: I'm a vampire! I'm a vampire! Porra! Faz tempo que ele queria ser um vampiro de verdade. Que ele achava que era vampiro, né? Eu vi. Sim, que ele fica correndo na rua. Aliás, é o mesmo filme onde ele recita o alfabeto inteiro em poucos segundos. Isso. Cara, ele tá maravilhoso no papel. Ele tá fazendo justamente. É um misto entre Bela Lugosi e o Christopher Lee, né? Vampiro da Noite, sim. Bem igual. Cara, eu acredito que ele teve um adicional de insalubridade por conta daquela dentadura. Né? Ah, cara, falando da dublagem, o Ricardo Schnetz mandou ver, mas, cara, quando eu mudei, cara, eu precisei mudar pra versão legendada só pra ouvir o Nicolas Cage falando. Ele falava assim, foi cheio de você, você fala que mal. Pior, ele forçando os R's pra poder fazer tipo um sotaque búlgaro, falcatrua, cara. Eu falei, caralho. Que até eu de Nerd Drácula faço sotaque melhor do que o dele. Sinceramente, vou falar a real. Ele com tudo aquilo de dentes, que 90% do corpo dele são os dentes nesse filme, ainda tá melhor do que o... Como é que é o nome daquele filho da puta lá do Tom Cruise? No Entrevista com o Vampiro, que tinha dois dentes só grande e falhava assim, ele parecia o Patolino falhando. Patolino é demais. Tá bom. Seguindo... Bota o Tom Cruise pra falar, você é desprezível, com aqueles dentes, fica igualzinho. Okay, seguindo, no papel de Robert Montecchio Renfield, tivemos Seinfeld, né? Tivemos o maravilhoso Nicholas Holt, cara, que eu vou te contar um negócio, quase roubou a cena do Nicolas Cage, mas não dá pra roubar a cena do Nicolas Cage, ele é irroubável, né? E no Brasil foi seu Felipe Maia. Cara, pensador, o que tu achou do Nicholas Holt de Renfield? Eu achei muito bom, cara. O Nicholas Holt, ele tem aquela cara de pateta. Ele tem a cara de pateta tão grande. E ele usa tão bem a favor dele. E ele... aquela cara de prego dele, queixudo, o filme inteiro. É maravilhoso. E ele gostei já muito. Tem essa cara de pateta desde o Fera dos X-Men. Porra, com certeza. Quando ele era ator infantil, ele já tinha aquela cara. E tu... isso me dá assim, cada vez mais instintos de que ele vai ser um Clark Kent muito bom. Não é? Ele vai ser o Luthor, tá? Ai, é verdade! É! Gente do céu! Agora eu fiquei com medo. Né? Mas ele vai perder os cabelos, né? Então... Ah, nada que uma peruca não resolva depois, né? Isso não é problema, não. Só pro Nerd Master gritar. Né? Peruca! E tu, Jota, o que achou do refill de Nicholas Holt? Cara, no início do filme, ele me parecia um... Sei lá, velho. Ele me parecia um coadjuvante. Eu não sabia que ele ia ser o protagonista da porra toda, entendeu? Mas ele é muito bom, velho. Ah, tecnicamente ele é o familiar, né? O vassalo, o servo, né? Então ele, o papel dele é esse mesmo. Agora, pensador, o que falar de Rebecca Quincy, também conhecida nos Estados Unidos como Aquafina, que aqui no Brasil foi a Teline Carvalho. Cara, eu amo a Aquafina. Sim. A Aquafina é maravilhosa, cara. O trio, tudo bem. A gente tá falando do Nicolas fucking Cage no Drácula, que é assim, é ao concurso, mas o trio completo, assim, o Nicolas Cage, o Nicholas Holt e a Aquafina estão muito bons. Eles se completam muito bem. A Aquafina, ela não deixa cair nenhum papel, cara. Ela é maravilhosa. Cara, caras e bocas. As caras de negona do Harley sem ser negona, né? Porque ela faz. Ela só faltou mexer o pescoço, estilo Fat Family, cara. Porque ela fazia as caras e bocas. Que puta que pariu, cara. Nossa senhora, não dá. E tu, Ana, o que tu achaste de Aquafina? Eu vou falar, a mulher dava nos nervos, né? A personagem dela é muito raivosa, muito... muito... Tô aqui, pau na mesa, e não sei mais o que das quantas, e vou morder todo mundo. Porque eu tava bem pitbull, sabe? Ela é, basicamente, ela é o Clint Eastwood, né? Ela é a Dirty Harry do filme. Né? Ela é a única policial honesta na porra de uma delegacia de corrupto, filha da puta. Né? Fazer o quê? E tu, Jota, o que achaste de Aquafina? Cara, vocês falaram tudo, né? Ela segura o filme do começo ao final, velho. É muito forte. E junto com, apesar do Nicolas Cage, ela é a criatura com mais dentes naquele filme. Aquela mulher tem uma dentição maravilhosa. Não, e o melhor de tudo, naturais. Naturais. Oi. Muito bem. Agora, puta que o pariu, que eu amo esse ator, mas eu também odeio ele ao mesmo tempo. Foi o Tedward Teddy Lobo do Ben Schwartz, lá nos Estados Unidos, e feito pelo Manolo Rey. Aqui no Brasil, pensador, tu tem que concordar comigo que o Ben Schwartz é o cara que a gente mais ama odiar nessa vida. Cara, desde Parks and Recreations, né, que ele fazia um... Cara, ele fazia um personagem tão odioso, não era em Parks and Recreations? Sim. Eu odiava tanto aquele filho da puta que eu queria bater no ator, não no personagem. Cara, mas ele é maravilhoso em ser filha da puta, né? Ele tem a maravilhosa arte de ser um filha da puta. Concorda comigo? Tem. Maravilhoso. E tu, dona Ana, o que achaste de Teddy? Eu não tenho tantas referências sobre o ator. Porque eu não assisti o Parque de Recreation. Eu sou esquisita. Mas ele conseguiu fazer um vilãozinho que é o famoso filhinho da mamãe. Porra! Né? Que é mais filhinho da mamãe que ele, impossível. E pior que a mamãe ainda tá assim. Ó, você é meu filhinho, tá bom? Meu cuti-cuti. Mas você tem que sujar esses dedinhos. Não é? Eu falei, eu tô querendo um pouco mais de energia aí, moleque. Bota força nisso. Né? E tu, Jota, o que tu achou do Teddy? Ele me assustou um pouquinho, né? Só um pouquinho? Não, cara, é porque assim, tá eu assistindo e dublado de novo, vendo lá, revendo o negócio. Eu falei assim, cara, por que o Manolo Rey tá dublando esse cara, velho? Dá uma voz de Sonic, eu não tirava o Sonic da cabeça. Aí eu peguei e botei em inglês. E tava lá a porra do Sonic de novo, eu falei, caralho! O cara, depois foi que eu fui ver que o cara é o Sonic, velho. É, mas ele é o Sonic nos filmes do Sonic desses novos de CGI, da retomada. Cara, esse cara tá sendo dublado pelo dublador do Sonic, porque ele é o Sonic. Ele é o dublador do Sonic, porra. Para a bola. Jota, o papel dele tinha que ser assim acelerado. Não era pelo Sonic, não, é porque tem tanto de tablete de pó de cocaína. O cara tava louco no pó, velho. É. E falando na mamãe, no papel de Bela Francesca Lobo, tivemos nada mais, nada menos que Dona Sorré Agatschlo, dos Estados Unidos. Fala de novo sem cuspir essa, por favor. Não, não dá. E Dona Rita Lopes no Brasil, pensador, sua opinião. Pô, maravilhosa, cara. Ela passa exatamente aquele papel de perua mafiosa capaz de te matar com o olhar, e ela mandou muito bem, tanto ela quanto a Rita Lopes. Cara, eu não consigo muito bom, muito bom olhar mesmo esse personagem e não pensar em um nome. Vanessa! Ainda mais na temporada agora do Demolidor Renascido, vocês já viram a Vanessa no Demolidor Renascido? Tá igual essa Bela Francesca, tá? Sim. Dona Ana, o que achaste de Dona Francesca? Olha, quando eu bati o olho a primeira vez, eu pensei que ela era uma daquelas Housewives, aqueles programas assim de... Desperate Housewives. É algo nesse estilo, sabe? Real Wives, aqueles programas que passam no Entertainment, sabe? Com um toque de Kardashian. Mas depois eu vi que pode ser que seja Kardashian até demais. Melhor ficar quieta. Muito bem. Kardashian versão maracujá, assim, que já passou algum tempo, desde que ela kardashiou a última vez. Mas assim, de respeito. Que em algum ponto vai se chegar, né? A natureza cobra. Muito bem. Justo, justíssimo. Muito bem. Seguindo... Basta olhar o Nerdmaster, esta ruína humana, pra ver o quanto a natureza cobra, né? Tu fala de mim sendo esse maracujá de gaveta podre que tu é, né, ei, seu corpo? Ei! Primeiro lugar é jaca de gaveta. Em segundo lugar é senhor jaca de gaveta. Tá bom, senhor corpo. Tá. Então, seguindo, tivemos o Mark, que era o psicólogo lá do grupelho. Que era cara, chato do caralho. Brandon Scott Jones, dos Estados Unidos, e seu Alexandre Drummond, aqui no Brasil, pensador, o que falar de Brandon Scott Jones, além de corno? É, corno, mas sinceramente, vamos falar real, ele tem o pior emprego da vida, que é ficar ouvindo reclamação de gente, cara, o dia inteiro e sendo compassionado quanto a isso. Psicólogo de grupo de ajuda fim da carreira de qualquer um. Ou uma vocação muito forte que deveria ser melhor analisada na vida. Vocação que chama agora, engraçado, na minha época chamava masoquismo. Né? Mas o que? E Jota já falou que acha chato pra caralho, né? Tá bom. Aí tivemos uma dona Kate Quincy, que é a irmã da Rebecca, né? Que lá fora foi a dona Camille Chan, e aqui no Brasil dona Flávia Sadi. Cara, ela só serviu pra ser o Deus Ex Machina, né? Na conversa, porque ela entrou e fedeu, não chorou, peidou e saiu, né? É, eu vou te falar que aquela Cora, aquela a mulher que só tem duas falas no filme e as duas vezes é interrompida pelo Renfield chegando, tem mais presença de cena que é verdade, do que cara, ela no filme, guria, aquela Marela, mulher muito engraçada. Do grupo era muito mais carismática. Isso. Essa irmã do FBI da Rebeca, puta, da cocina. Dava dó. Ela tá assim, colocada num canto, as informações sobre ela são sempre ditas por outras pessoas e de forma bastante sucinta. Só não é um enfeite completo. Não, ela é um bom. Ela é. Não. Porque ela ainda é... anda não, pelo cenário, é um né? Enfeite, interage com. Ela tem uma. Ela enfeita. Né, Jorge? Né? Ela não causou boa impressão nessa lista de personagens desnecessários. Capitão Browning, do James Moses Black, lá nos Estados Unidos. Seu Guilherme Lopes, que é nada mais, nada menos que o chefe dos corruptos. Né? Agora, é muita sacanagem dizer que o cara é Capitão Brown. Jura! Um amigo, né, não era melhor ainda ele ser o James Moses Black? Porra! É, eu só achei engraçado nesse personagem que eu achei interessante que ele faz o anti-estereótipo do Capitão Negro de Polícia, que nesses filmes normalmente o Capitão de Polícia é um cara muito brabo, que só dá esporro em todo mundo, cobra os outros pela falta de trabalho e cobra os policiais principais do filme pelo estrago que eles fazem. E esse, na verdade, ele é o contrário, ele só fica dizendo, cara, menos. Não, a gente não veio aqui pra prender ninguém, cara. Fica na tua. Vai ali passar a multa de trânsito, mas vai. Aí eu fui informado por alguém que eu não sei quem foi, porque eu não vi quem mexeu na pauta, que a culpa dos zumbis sangue e vísceras dessa porra desse filme é porque o caralho do Robert Kirkman tava no meio da roteirista. Né? Quem foi que escreveu essa porra na pauta? Ah, então pronto. Tem zumbis no filme? Ah, tá. Não, é que assim, o que o Robert Kirkman sabe fazer na vida? É zumbis, sangue, vísceras, né? E desgraceiras de uma maneira geral. Então, assim, dá pra sentir que ele tá com todos os dedos nesse roteiro. Bom, certo. Né? Pode crer. Não é um nem dois. Todos. Eu queria puxar um personagem que não foi citado aqui no roteiro, mas que ele merece ser pronunciado aqui, que é o Adrian Martinez fazendo o Chris, né? Principalmente porque ele protagoniza uma das melhores cenas do filme, que é levar uma tijolada de pó na cara e dizer que é cocaína. O Chris, que é o parceiro gordinho da Aquafina. O parceiro da Aquafina, isso. É o Tatiri? Teve aquele outro cara no filme também, que só aparece duas vezes e é pra ter alguém falar Gary. Fuck you, Gary. Fuck you, Gary. Fuck you, Caio. É o Caio. Fuck you, Caio. Caio, não é Gary. Tá, ele tem cara de Gary. Tem cara de Gary, mas... Seguindo viagem, o estúdio da dublagem foi a Delarte e a direção foi do Manolo Rey, ou seja, além de fazer o Sonic e o Ben Schwartz, ele também foi o diretor dessa filha. Muito bem, então... Aí começamos com as cenas com o Renfield num grupo de ajuda de pessoas dependentes de relacionamentos tóxicos. Que somos nós aqui gravando o Paranerdia. Quero deixar claro a novamente. De... Peraí. Vamos fazer um disco. É só um segundinho. É só um segundinho aqui. Olha aí, que caiu, tá vendo? Um ventinho aqui. Tá vendo? Pensador! Eu te amo, tá? Sim. Eu te amo, tá? Sim, mestre. Jeff, posso fazer um disco? Ó, pra quem não sabe, porque acha que a gente tá levando muito a sério, porque é muito engraçado. Tem muita graça no filme, mas tem muito sangue e vísceras mesmo, tá? Por isso que ele tá classificado como mais 18. E dois, pessoas tóxicas existem. Se você quiser, puder, tiver condições de procurar um grupo de ajuda... Não, isso é verdade. É sério? Isso é sério? Eu fiquei até meio chateado porque fica uma zoeira tão grande. Fica. Que pomba. É verdade. Se você puder procurar um grupo de ajuda, procurar um familiar, alguém que se importe, para te ajudar a sair dessa relação horrível, por favor, faça. E se você puder pegar a pessoa responsável por fazer isso contigo e trancá-la num círculo de proteção feito de cocaína e depois matá-la até quebrar em pedacinhos com quaisquer armas que você tiver na mão, faça também. Só tem que tomar cuidado com o tipo de familiar que você procura. Eu não aconselho. Mas tá bom. Exato. Aí, depois dessa cena do grupo de ajuda, né, tivemos o que o pensador tem que concordar comigo, que foi uma maravilha de se ver, as cenas de Drácula de 31 refeitas com o Nicolas Cage e o Nicolas Cage. Sim. Maravilhoso. Cage de fraque do Bela Lugosi. Cara, tava lindo! Meu Deus, eu quero dar pra esse... Opa! Foi mal, sem querer. Todos nós, Nerdmaster, todos nós. Que puta que pariu, cara. Vírgula, nem todos. Todos os homens dessa chamada. Epa, peraí. Eu quero mais do que os outros. Agora sim, hilário ver a Donana tirando, como diz aqui, né? Mas ela tá certa. Fora, né? Errado estamos nós, ué. Não, mas sério, a cena tá muito bem feita. E o Nicholas Holt, o Renfield indo à loucura com aquele sorriso. Aquele Nossa. Sorriso que aquele sim levou uns 15 centímetros de rapa no nariz pra chegar àquele sorriso. Cara, foi maravilhoso. Eu gostei também, sabe, tudo preto sim. e branco, bem caprichadinho na iluminação, né? Não é só dizer refilmou. Não, eles fizeram com cuidado, fizeram com capricho. Tem uma trivia aqui que eu andei pesquisando um pouquinho. Eles utilizaram o material original e fizeram os personagens do Renfield e do Drácula de Nicolas Cage. Usaram a mesma técnica do Forrest Gump. Eles reaproveitaram o material original. Sim, que sim. Tinha em gravação. Bom, isso explica porque eu senti tanto capricho. E se você quiser, Ana, reveja só esse comecinho, o aspect ratio da tela muda. Porque ele passa para o aspecto do filme de 31. 3x4. Os filmes mais quadradões e tal, sim. É algo que passa despercebido, porque a gente está vendo assim, uma memória do Renfield. Né? Então, meio que se encaixa de que isso não é o padrão. É algo que está vindo de dentro da cabeça. Cara, tudo bem dele. Que o Lugosi é a inspiração master do Nicolas Cage para fazer o Drácula dele. Mas podiam botar umas ceninhas nos filmes do Christopher Lee só para encaixar, só para dar um... Só pela zoeira. Já tava assim. Porque pela zoeira é o mote padrão desse filme. Todo mundo concorda com isso, né? Eu não sei como é que estão os direitos da Universal com o acesso aos direitos do filme do Todd Browne, né? O primeiro Drácula. Frente a como é com a Hammer, mas, né? Que, cara, se a gente pedir são filmes mais recentes, galera, talvez. Se for o Nicolas Cage pedindo com carinho, eles liberam. Chegando fácil. Neles e pedindo com carinho, quem não? Para! Até eu. Aí beleza, vemos depois o Drácula ser atacado por bispos e Van Helsing de mentirinha, né? E aí o Renfield mostra o poder dele de comer insetos e ganhar super poder, né? Ganhar super força. Nossa, que nojo! Não é? Alimento do futuro, cara. Todos nós seremos Renfield em algumas décadas. Silent Queens foi feito de pessoas, né? Escuta, a gente já come insetos. Você acha que um vermelho pontiolinho? Não é? Mas é. Aí vemos. Aquele café que besourinho caga também. Aí vemos o Drácula sendo preso num círculo de proteção. E, cara, a cara de gato de botas que o Drácula fez pro Renfield naquela hora. Eu sou seu único amigo, só eu te amo, bebê. Só eu me importo com você. Cara, já dava vontade de dar um suco na cara do Drácula nessa cena, né? Agora, venham e convenham, pensador, que morte bonita do bicho, hein? Sim. Cara, eu gostei bastante das cenas de ação / violência do filme. Tanto, como eu falei, eu assisti esse filme com minhas duas filhas e todos demos risada. E poucas vezes elas fizeram aquela levada da mão à boca para segurar o vômito, mas crianças são estranhas. De qualquer forma, eu só tenho duas críticas, dois defeitos essenciais com relação a esse filme. Um eu vou deixar claro bem aqui, porque ele aparece desde o início, que é o uso, o abuso e o tribuso do sangue de CGI, que eu acho isso uma merda, ficou muito ruim. Eu já mencionei isso pro Nerd Master. Aquilo ali era um sangue com cara de salsonete. Renfield, meu pomarola está vertendo. E não é salsarete passata, não, gente. Tem pedacinho de tomate, tá? Tem. É aquele bem aguado. E a outra reclamação, pensador? Não, essa mais pra frente, quando chegar o momento certo, porque ela é bem pontual também. Aí, beleza, depois dessa cena do Drácula sendo cozido pelo sol, né? E ele ficando todo torradinho. Cara, aquele boneco de Nicolas Cage torradinho é uma fofura, né? Só pra não dizer que não. Aí voltamos pro grupo, e por que que o Renfield entrou pro grupo? Porque ele tava, ele tava seguindo o gordinho, né? O barbudo, né? Que era um dos caras... O Jota, o Jota do grupo. Do grupo, pronto. Obrigado, vamos falar assim. Também te amamos. Filhos da puta. E aí, ele, quando começou a ouvir as conversas da galera, ele pensou... então tem mais filhos da puta no mundo do que só o meu mestre. Por que que eu não alimento aquele filho da puta com esses outros filhos da puta? Vamos deixar claro, ele não está falando das pessoas do grupo, ele está falando das pessoas que as pessoas que atormentam, isso. As pessoas que atormentam as pessoas do grupo. Basicamente, ele faz o que a Anne Parrillot, aquela coisa fofa de atriz francesa, fazia no roteiro do Inocente Mordida, né, do John Landis. Né? Hell yes. Aí, beleza, então a ideia do Renfield é pegar os parceiros tóxicos da galera do grupo e dar de comer pro pro Drácula, né? E aí, pro Gárgula, foi o Gárgula. Meu, e o Jorge vai cortar e vocês vão todos pra não! Jorge, aquele não de novo aqui, tá? Aí, não. Temos a primeira cena de porradas com cloroformio, né? Que é quando o Renfield vai visitar o parceiro de uma das garotas lá do grupo, o Mitch. Eu só queria dizer sobre essa cena aqui, a parte mais legal é que eles, os caras lá do que roubaram as drogas, eles já estão cagados por terem roubado as drogas. Entra o Nicholas Holt com o cabelo despenteado. Com aquela cara, aquela soberba dele. Ah, então você é amigo da fulana ali e tal. E eles, meu Deus, ele vai matar a gente. Olha, a gente devolve agora. Que droga, filho da puta. Tá falando do quê? Peraí. Você não é do... É. Quem é esse cuzão que entrou aqui? Você é dos lobos? Você é do imposto de renda? Não, sou amigo da fulana. Ai, cara. E logo depois que ele começa a sentar a porrada, que a chinela começa a cantar na casa de nota... Um dos babacas é morto numa facada no meio do Kengo por ninguém mais, ninguém menos que o avatar do Jota, Apache Joe. Ou eu na terça-feira de carnaval, então, tá, eu tava muito doido. Bem daquele. A máscara é a mesma, né? Por favor, Jota, descreva Apache Joe. O Apache Joe é um baita de um negão gigante. Né, vestido como um serial killer de filme de slash movie, né, e jogando faquinhas na galera, estourando os Kengo de cada e do um. Lado de fora da conversa está ninguém mais, ninguém menos que o fiadinho do Teddy, né, que ficou filhinho de mamãe, ficou filhinho apavorado quando a cabeça do Apache Joe foi esmurrada para defenestramento pela porta, né? Porque foi pela janelinha da porta, então foi defenestrada, né? E eu agradeço a essa cena por poder falar minha palavra favorita. E o Renfield simplesmente levou a porra dos gordos, tudo, inclusive a Apache Joe, pro Drácula comer, né? Bom, aí... E vale salientar que o Lobo tava... Peraí. Vale salientar que o Lobo tava dirigindo o Bambu. Camaro. Era um Camaro amarelo, né? Sim. Aí, nessa cena da fuga do Lobo, ele encontra nada mais nada menos que a oficial Rebeca, né? A Papina e o seu parceiro Chris, numa blitz de lei seca. E sim, ela é policial de lei seca. Ela é a coelhinha dos Utopia. É a Judy. Ela é a coelhinha dos Utopia. Com certeza. E igual a Judy Hopps, ela também consegue prender o bandidão, né? Cara, exato. A defesa pode alegar com toda certeza que ele não estava portando droga no momento da prisão. Cara, a cena do Teddy tacando fardos de cocaína nos policiais só não é mais escrota do que a cena do Chris tomando um fardo de cocaína na cara e ficando desesperado. Porra! Ele ia morrer na hora, né? Sabia? Tá. Ele grita, velho. Jura? É cocaína, velho. Jura? Eu acho que foi mal mandado. Como? Eles podiam ter aproveitado essa cena e ter transformado o Chris todo gordinho daquele jeito no Terminator, com a quantidade de cocaína que ele ingeriu. Ele ia dar jeito de todo mundo ali com um pé só. Mas sabe que depois eu fiquei pensando se essa droga aí já não tá batizada e perdeu um parte do seu potencial? Possivelmente. Bicarbonato, eles fazem muito. Quer dizer, não que eu tenha alguma experiência. Não, mas, como assim? Leite de trigo, amido, leite não. Mas o leite em pó tem uma cor diferente. Fermento em pó é mais caro. Leite em pó é mais caro que o cocaína hoje em dia. Okay. Quer dizer, eu não sei como aí saber disso. Aí vemos a cena do Renfield entregando a comida pro chefe, né? E o cara, a cara que o Nicolas Cage tá nessa cena de Nosferatu. Puta que o pariu, cara, com o pedaço caindo do rosto. Nossa senhora! Ele tava com leve pouquinho, problema de descamação, né? Pouquinho, na pele, né? Não! Eu podia botar um hidratante. Sim. Ajudaria bastante. Um hipoglose, de repente. A cara do Nicolas Cage nessa cena consegue fazer o Nosferatu do filme original bonito. É, a cara dele ficou uma mescla entre o Nosferatu e aquele monstreco de categoria duvidosa lá, sim, do Olhos Famintos, que tá muito parecido, com aquela bochecha pendurada, assim, meio... Aí o Drácula até se alimenta lá do gordo, tá, e coisa, ele fala, que merda é essa? Esse aqui acho que é o Nietzsche. Né, de massa, ele foi naquela base do jogo, como é que é, o Finger Food. Não, cara, e a sacanagem de dizer, me dá uma mãozinha. Aí o cara entrega a mão. Aí ele fica. Não, mas ele fica putasco. Ele fala, que porra é essa, Renfield? Eu te pedi no filé e tu me traz a 100, desgraça. Carne de segunda. É porque o Drácula, ele nesse filme, quem joga Vampira Máscara sabe o que eu tô falando, ele é dos Ventru. Ele é aquele tipo de vampiro que gosta de se alimentar de um tipo específico de vítima, né? É, na legenda, ouvinte, se olhar para baixo, tá esquecido assim, não pobres. Né? Que nunca... Não, porque as freiras, sim, podem ser consideradas pobres, né? Claro, depende. Mas aí é o frisson, né? E nas palavras do próprio Drácula, ele só gostaria de se alimentar com freiras... Líderes de torcida e pessoas inocentes. Não, um casal feliz. Isso. Casal feliz, freiras ou um ônibus cheio de torcida? Um ônibus cheio de torcidas, chefe? Porra, rapaz, isso seria. Dotoso! uma pequena observação. Né? Que ele faz assim, líderes, né? Mulheres. Ele, meu caro Renfield, você sabe que não é uma questão de gênero. Eu como meninas, eu como meninos, eu como quem quiser. Não tem problema. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria e tantas outras pessoas que eu já encontrei por todo o país. Ele primeiro faz um disclaimer dizendo que não é uma questão sexual e depois ele diz que come meninas e meninos. Mas ele come, no sentido gastronômico. Ele não come no sentido bíblico, né? Aliás, Jota, depois pro Parolando a gente vai ter um vídeo do Deraldo falando do sentido bíblico. Tá? Gente, calma que você ficou todo. Você sabe que do jeito que aqui está mais assim, bebe. Não, ele até come, porque ele dá uma mordida lá no finger food, né? Literalmente finger food. Não, mas o que a Ana falou tá totalmente certo, assim. Eu tô pedindo champanhe e você vem trazer esse sangue de boi, desgraçado. Agora tem uma observação a respeito da... Eu tenho uma observação a respeito da caracterização do Nicolas Cage nessas cenas iniciais aí, é que aquela construção dele ali, aquele corpo, aquela cara ali, nem de longe parece algo crível, mas a interpretação do filho da puta faz isso ficar em segundo plano. E as caras e bocas que o Nicolas Cage faz nesse filme, cara, tu... Nossa senhora, ele tá muito à vontade. Solto, tá livre, assim. Leve e solto. Porra. Aí o Drácula pune o Renfield por causa de ter trazido esse lixo pra ele de comida, né? Fast food de ter. E tempo. Aí vamos à delegacia. Não, mas é importante que aqui eles dão uma dica. Né? A punição contra o Renfield, né? É física, é gore. É visceral, ele reabre o intestino, ele reexpõe, né, o intestino do Renfield, né? A cena de que o sangue do Drácula cura, né? Muito bem. Isso, né? É uma jogada importante. Anota aí, arma de Chekhov aí, ó. Aí vamos voltar pra delegacia, né? E a dona Aquafina rindo de uma orelha a outra, porque o porra do lobo tá confessando todos os crimes dele sem ninguém tá lá dentro perguntando nada pra ele, né? É, ele tá confessando por cito, nada. Ele sabe que tem gente do outro lado dele. Gente, ele só faltou confessar, né? Que roubou biscoito das escoteiras. Né? Mas aí chega a advogada, tira ele, falei nada, hein? Falei, falei porra nenhuma, hein? Aqui pra vocês, ó! Bando de porra da porra. E a Aquafina ficou puta, cara. Então a Rebeca ficou irada. Mas caralho! Ele mandou a merda a todo mundo e ninguém vai falar nada. Menos, tô só guarda de trânsito. Fica quieto aí, ô Judy Robbins. É, aparentemente, ouvinte, o pai da Aquafina... Era uma personalidade, um policial incorruptível. Sim. Isso é dito várias vezes durante o filme. E ela quer seguir os passos do pai, mas parece que as coisas mudaram, né? Depois que o pai dela morreu, os tempos não são mais aqueles. E o que fica gravado mais ainda quando a gente descobre que a irmã da Aquafina é do FBI. Aliás, que é coisa mais assim, fora de propósito, de sentido, do universo, de que um agente do FBI está dentro de uma delegacia de esquina aí, de bairro. O que a mulher tava fazendo ali, além de dar um oi pra irmã e dizer... Mas é isso, ela foi lá falar, pra rir da cara da irmã. Só isso. Mas o personagem da irmã, ele é possivelmente a coisa mais desnecessária do filme inteiro. Ele só tá ali pra fazer a história andar. Ela só tá ali pra descobrir depois onde é que fica a casa dos Francisco lá do... Os lobos, porque é só pra isso que ela serviu. Né? Sim. Sim, uma casa que parece um templo grego, antigo, né? Cheio de ostentação. Eu acho que é capaz de ser visto toda a lua, olho nu, pra saber que ela tá ali, né? A mulher caiu de paraquedas. De falando na casa dos lobos, vemos Madame Dona Francesca, né? A Dona Bela Francesca, mãe do Tedinho, dando a bronca nele enquanto tortura um outro sujeito. Puta que o pariu! E ela praticamente está repetindo o papel dela lá em The Expense, que ela é a secretária-geral da ONU, né? Então tá acostumada mesmo a torturar a gente. Ou pelo menos ouvi relatos de tortura. Mas aí, beleza, o Renfield dá a passeada por aí, vai parar na boate chamada Mulat. Cara, nossa, aquela boate, puta que pariu, né? Muito bem frequentada, né? Porque é frequentada, top, inclusive, por casais felizes, freiras e um ônibus cheio... Turistas desavisados. E um ônibus cheio de torcida organizada, de torcedora. Caralho. De líderes de torcida que entram ao mesmo tempo. A melhor parte dessa cena é a cara de filha da puta do Renfield olhando e falando: não. Não, freira! Freira também? Não! Qual é? Quem não lida nunca um ônibus de líderes de... Não faz isso comigo. Aliás, eu quero deixar claro aqui, naquela boate, naquele momento, aquelas freiras sentadas ali estavam ali pro crime. Elas não eram inocentes, não. Muito bem. Você sabe o que me passou pela cabeça? Na hora que ele levantou e sacou o paninho, né? O lencinho dele, pegou o clorofone, o pensamento foi... Mas aí a Rebeca encontra, numa cena anterior, a caneta do Mulates, porque o Renfield já tinha passado no Mulates antes alguma vez, obviamente, aquela caneta era do Renfield. Aí ela tá, e Cris e a Rebeca vão até o Mulates, e por acaso quem também vai ao Mulates, a porra do Ted e dos amiguinhos do Ted, o Ted vestido de máscara de lobinho, cara. Nossa, cara, e não engana ninguém no caralho daquele disfarce, tanto que a Aquafina já chega... Porra, Ted! Eu querendo te incriminar no negócio, e você vem na cena do crime pra mim, cara, tu é muito meu amigo, hein, ô? E minha cabeça acabou de explodir que o Mulates é um restaurante que existe mesmo, lá em Nova Orleans. Né? Olha aí. É, só não tem aquela fachada loucona lá, mas tá lá, a mesma fonte, a mesma logomarca. Parabéns pra eles. Puta que pariu. Mas, ô, Nerd Master, não... Ó, vamos entregar uma coisa. Não, aquilo foi roteirismo. Né? Porque você reparou que o... Não, pensa bem. Eu aí vi um sentido oculto que ninguém se deu ao trabalho de explicar. Mas você reparou, eles entraram no hotel. O que o Chris faz? Ah, eu vou fazer o número 2, eu já volto. Ele vai chamar os humanos, os bandidos. E ele tiroteio e tudo, ele não voltou do banheiro. Ficou bonitinho, escondidinho lá. Quando você tem que ir, apesar tem que ir, de né, que... Cara, às vezes. É. Pelo... Chamado da natureza pelo... ali, um chamado quando... da bandidagem. Na verdade, não. Eu até gosto desse teu pensamento, mas na verdade não, pelo seguinte. O que o Chris foi chamar foi a mãe do lobo e os policiais corruptos. Porque o Ted estava lá por causa do Renfield. O Ted... Não, já sabia, sim, eles tinham feito lá um parangolé de pegar a satélite da NASA e procurar a porra do esconderijo do Renfield. Eles já tinham ido atrás do Renfield, já, eles já estavam acumulados lá com o Renfield. Mas aí, beleza. Ned Master é um drogado, mas tudo bem. Obrigado, eu também te amo. É que isso acontece depois e o endereço que os caras do computador acham é o do hospital abandonado. Ah, tá. A mãe... isso, mas eu não quis contrariar o chefe. É, ele tá vendo? Domina aqui a gente. Tá vendo? A Aninha é uma oprimida, o Nerd Master é um déspota, eu falo pra vocês. Olha aí, ó. Tá bom. É que o filme é ruim mesmo. Nós somos brindados com mais uma cena de tiro, porrada e bomba. Tá bom, nem tanta bomba, mas muito sangue. Né, com desmembramento. Desmembramento, yes. Cortamento de braço com bandeja e pé nos cornos e o caramba, quatro, né? Eu não sabia que bandeja de restaurante era tão resistente, sinceramente. Pô, linda aquela cena. Quando tu usa super força, aquela, desculpa, rapidão. Até papel corta bem. Aquela cena foi linda, foi uma das melhores representações de punheta no more na vida que eu já vi. E dá-lhe mais sangue de safarete. É, não, isso aí é realmente vergonhoso. No momento que você vê o cara ser empalado por o pé de mesa, mano. Puta que pariu. Não é? Não, é empalado e faz uma cara de como quem diz: ai, que indigno. Aí, beleza, o Ted foge dessa conversa, né? E aí a galera toda, como é que é? A Aquafina dá-lhe uma buquetada na porra do Ted pra prender o Ted de novo, né? Mas aí acontece que a galera agradece o Renfield pelo salvamento, ele até estranha. Ela agradece o Renfield, ali foi o despertar de um só love ali. Né? Eles estavam completamente encantados um com o outro, cara. Né? A mocinha ali debaixo da mesa falou assim: olha, desculpa interromper aqui, mas é. O lance de vocês. Desculpa interromper aí o lance, eu sei que tá rolando um baratinho aí. Né? Um tchan. Muito bem. Aí, depois dessa cena de salvamento, a gente vê o Drácula um pouco melhor, né? Ele já tá com uma pelezinha mais saudável, entenda isso usou, como você quiser. Né? Usou o hidratante que a dona Ana ofereceu aí. Né? E ele conta pro Renfield o seu plano de dominação mundial. Buá-ha-ha. Eu sabia que esse buá-ha-ha vinha aí. Não é? Cara, a cara do Nicolas Cage nessa hora explicando o plano de dominação mundial. Renfield, a partir de agora só vão existir duas coisas: seguidores, como você, e o gado. Aí eu pensei, Bolsonaro tá nessa. Eu pensei exatamente a mesma coisa. Né? Então tá. Ah, aí beleza, o Renfield foge de volta pro grupo de ajuda, porque dessa vez ele, em vez de só ouvir a galera, não, ele resolveu que vai contar do Drácula. E quando ele começa a contar do Drácula, e a galera, vamos dizer, usando de metáforas pra falar, ele poderia te matar com um estalar de dedo, até sem estalar. Nem precisa do estalo. Ele parece... Você acha que ele está dentro da sua cabeça? Sim! O cara, tempo todo! Nossa senhora, é muito pra cabeça quando ele começa a explicar que o Drácula é o chefe dele e tal e coisa, eles ficam desesperados. Não, Deus, é só um chefe, ele é narcisista. Mas você pode, você consegue, você é bom. Ai, cara, a cabeça do Renfield dá uma guinada de 360, né? Vira de ponta cabeça. E o que ele começa a fazer agora, pensador? Compre roupas! Mude de lugar! Aí estamos vendo exato. A cena... Monte seu cafofo! Né? Aí estamos vendo a cena do Spider-Man 3 de novo, né? Do Peter Parkerembo. A diferença é que o suéter é coloridaço, né? Né? Por que o suéter aquele? A diferença é que ele faz o AP dele ficar instagramável, todo bonitinho com cores vibrantes. Não é? Mas é. Então tá. Agora, o excesso de pôsteres de autoajuda ali, sabe? Não é, durma enquanto eles trabalham. Mínimo. Um pôster, dois pôsteres, mas ele tinha pôster em cima de pôster. Você não podia nem enxergar direito o que estava por baixo. Então tá. A Rebeca reclama dos colegas na delegacia. O Renfield chega com um buquê de flores pra dar pra todo mundo. É pra todo mundo. Eu pensei tanto no Serpentius nessa tá? hora. É pra todo mundo. Toma uma flor pra você, uma pra você, uma pra você. Toma as que sobrou pra você, tá, filho? Só pra depois dizer que você não é. Eu só vejo vantagens. Não é? Aí, beleza, ele... dá lá o depoimento pra Rebeca, fala do Drácula pra Rebeca, é óbvio que a Rebeca não acredita de primeira e depois ela fica, porra, você ajuda o Drácula a matar as pessoas? É, né? Fazer o quê, né? Né? Aí, beleza, agora sim a cena dos lobos rastreando o Renfield, né? Enquanto isso, a Rebeca pede ajuda pra irmã do FBI. E aí vai Ted Lobo e mais alguns das corriolas dele invadir o covil do Drácula. Pensador, por favor, descreva como eles foram bem tratados no covil do Drácula. Oh, maravilhosamente, cara. Primeiro que essa cena copia em muito uma cena de Batman Begins, na hora que o Batman invade o lugar do que o Espantalho estava fazendo... aquela droga lá, e vai sumindo um assim de cada vez e sobra ninguém, né? Só fica o Ted, que é o baba-ovo maior da República dos Estados Unidos, e implora pra não morrer e fala: você me come primeiro ou quer que eu chupe antes? É. E é óbvio que o Ted explica que não, nós somos do mal, muito mal, organização maligna. Mas é muito malvado. O Drácula mal. Pergunta se eles são da igreja, igreja, que mas não é igreja, não, nós somos do mal. Do mal. Do mal. Mal que nem pica-pau. Rapaz, a gente veio atrás desse filho da puta aqui, que ele é que fez a... tava fazendo olha a cadeira essa telinha tua. Aqui, ó. Olha na telinha do meu celular, a telinha do rei. Aí o Drácula arrebenta a porra do negócio e fala, vamos fazer um acordo. Tá, né? Eu conheço esses teus acordos, Drácula. Puta que pariu. Aí o Renfield chega em casa e encontra dentro de casa o Drácula. Cara, sinceramente, nessa hora eu ia reclamar. E como assim o vampiro entrou na casa do cara? O filho da puta. Essa cena é linda. Porra, o filho da puta deixou a porra de um tapete, seja bem-vindo na porta. O capacho é. É muito burro. Entre, cara, e seja bem-vindo. É muito burro. Eu não vi, cara. Eu não prestei atenção nisso, não. O Drácula é o vampiro. O Drácula do Nicolas Cage nesse filme é o vampiro clássico. Ele não pode só entrar entra... se for convidado. Isso. Aí quando ele entra no apartamento, o Renfield olha em volta e pensa, como é que ele fez isso? Aí ele olha pra baixo, tá o tá o capacho escrito, entre e seja bem-vindo. Fala, ah, puta merda. Ele entra só dizendo, né, Bloody Hell. Aliás, crianças que estão nos ouvindo, lembrem-se que se vocês são do tipo que colocam um capachinho bonitinho na porta de casa, nunca coloque dizendo, entre e seja bem-vindo. Tem muitas opções de mais interessantes, do tipo, aqui só entra quem ama gato. E você precisa saber o nome deles. Limpa os pés, filha da puta. Aliás, não escrevam entre e seja bem-vindo em cueca também. Pode ser muito mal interpretado. Como não? Tava na tua. Opa. Tá, mas com você foi diferente. É bordado ainda por cima. Você é chefe, né, Master? Então você tem que fazer isso. Um déspota, qualquer... já falei. Qual que era o ponto? Era ponto cruz? Eita! Mas aí, cara, as caras e bocas que o Nicolas Cage faz nessa hora, porque ele tá se sentindo traído pelo Renfield. Ele tá enquanto, achando... enquanto o Renfield tá se explicando que... Não, mestre, eu ia trazer um monte de mortos, um caminhão de mortos, mas eles eram muito, eu não conseguia trazer sozinho. Caminhão de mortos! Você ia me trazer um caminhão de mortos! A Truck of Death! Fa-fa-fa-fa! Horrível. Ai, aí o Renfield, pra se defender, usa a porra do livro do psicólogo de escudo, né? Começa a recitar. Como se fosse uma bíblia. Né? Começa a recitar os autoajuda ali pra fazer o Drácula rindo, que nem uma peste. Até que o Drácula pega no livro e vê, ah, é de uma igreja, né, seu filho da puta? Traidor. Traidor maldito. Aí ele You stolen my power! Né? Aí ele fica puto e vai atrás do grupo, né? Vai na igreja. Aí o Renfield fica desesperado com isso, o que ele faz? Burro que nem a porta que ele é. Ele vai atrás do grupo, né? Pra tentar, entre aspas, salvar o grupo, né? Mas tudo bem. Aí chega lá, ele chega no grupo, ele tenta evitar que o Drácula ataca, mas aí o que que o filha da puta do psicólogo faz quando a porta abrindo com aquele já era sinal que não era pra dar boas-vindas pro cara que tava entrando ali, cara, pelo amor de Deus, né? Mas aí, beleza, entre, pode entrar, venha com nós, seja bem-vindo. Aí, seja bem-vindo. Aí o Renfield, não. De novo, não! E, cara, pensador, tu tá aqui pra não me deixar mentir sozinho. A beca que o Nicolas Cage tá usando nessa hora... Linda, menino, de cartola e tudo. Prega no último, cara. Puta que pariu, cara. O Bela Lugosi prega no último, cara. Brega Lugosi. Ele me lembrava muito, sabe o quê? O Vlad do... Vamp. Do Vamp, do Neila Torraca, cara. Tava igualzinho. Puta que pariu. Eu vou dizer que acho que foi assim, por um segundinho, bem pequenininho, ele tentou incorporar um pouco do Gary Oldman, mas passou longe. Não, longe demais da conta. Mas aí, por que você não se apresenta pra gente? Claro, por que não? Eu sou o príncipe das trevas, deus da destruição, ser onipotente, arauto da morte. Cara, essa carinha de filha, essa carinha de risinho de filha da puta, cara. Nossa senhora, eu não consegui me segurar, eu me jeito de tanto dar risada, cara. Puta que pariu. Ah, é. Ele levanta, começa a planar. Antes disso, ele recebe na cara. Ele recebe na cara. Ele começa a se apresentar e o pessoal. Ah, já sei, você é o chefe do Renfield. É o chefe do Renfield. Ah, ele começa a flutuar no ar. Eu sou o Drácula! E todo mundo cagou metade do intestino naquela hora. Com certeza. Não tinha uma calça limpa naquela sala naquela hora. Com certeza. Eu que estava assistindo. Eu que estava assistindo não estava com a calça limpa. Imagina o povo que estava lá. Eu espero que pelo menos tivesse alguém lá de calça marrom. Seria uma boa. O psicólogo, ele teve uma boa tirada de virar pro Lento e dizer: eu acho que aí o problema não é só o chefe ser narcisista, né? Porra! Aí começa um festival de gore de novo, e ataca, e desmembra, e gasta, e joga, e jorra sangue, e ele se delicia, e ele mata, e ele esfola, e o Renfield vendo aquilo tudo, ele até tentou. Evitar, né? Ele tinha se livrado, ele estava numa nova vida, né? Ele tinha se livrado de todos os insetos dele. Né? Ele até tinha dado a última formiga dele para a fazenda de formigas do vizinho. Do filho da vizinha. Isso. Isso. Mas é muito bom. Né? Mas aí, beleza, ele fracassa, o Drácula, obviamente, depois de ter se banqueteado com esses inocentes, foge, vai embora de morceguinho. Deixa o Renfield todo cacado de sangue no meio da cena do crime. E aí quem aparece? Rebeca. E vê quem? O Renfield no meio da cena do crime. Ah, se fudeu. Né? Se fudeu. Se fudeu. Se fudeu. Né? Não, a Rebeca tem coragem, porque ela já viu do que o cara é capaz naquela luta lá no bar, né? Aí eu fui botando uma alveninha nele, como assim, tô segura aqui, né? Mas aí... Se é coragem ou falta de juízo, né? Os dois, né? Bom, mas aí eles estão lá levando o Renfield pra viatura e de repente chega a porrada de todas as viaturas do mundo, porque... Viado do Chris mais uma vez traiu a Rebeca e ele estava na corrupção também, porque afinal de contas a Francesca queria o Renfield. Ela tava... Não. Todos os malfeitores e criminosos da cidade chegam ali naquele momento. É a polícia corrupta, é o FBI, é os lobos. Eu acho que havia até o Malafaia em algum ponto ali. Não, duvido nada. Não duvido nada. Devia estar por ali em algum lugar. Falando, meu irmão! Tem que prender esse cara, meu irmão! Aí temos mais uma cena de vai se fuder, Kyle. É sempre assim. Não, você pode ficar com um emprego melhor. Eu te dou um aumento, uma promoção. Eu te dou até a vaga de estacionamento do Kyle. Ele, quê? Vai se fuder, Kyle. Vai se fuder, Kyle. Pô. Coitado do Kyle. Aí a Rebeca, incorruptível que nem o pai, né? Ela... dá um tiro na luz, a galera fica toda distraída e ela pega o carro e foge com o Renfield na garupa. Né? Agora, esses bandidos tudo, eles têm uma mira de Stormtrooper, né? Fala sério. Jura? Não, mesmo? Nesse filme, a arma não serve pra nada. A Aquafina e o Lobo, frente a frente, atirando um no outro e ninguém acerta ninguém. Né? Mas não é? Até ela também tem uma pontaria meio seletiva. Né? É, ela acerta bem quando o roteiro manda, né? Exatamente. Não, inclusive, ela acaba ficando ferida e o Renfield leva a moça pra casa dele. Mas eu tenho certeza que não foi um tiro. Deve ter sido um caco de vidro da janela do carro que machucou ali, pegou de mau jeito. porque bala não foi. É, não. Quando ela entra pra se refugiar dos tiros no, na mesma viatura onde o Renfield tá, alguém atira na janela. São os cacos de vidro que entram, sim. Sim. Só são os cacos de vidro, não é bala coisa nenhuma. Então tá bom, aí enquanto o Renfield tá cuidando da Fina com biscoitos, né? Biscoitos de gengibre, né? E chazinho, lógico, com certeza. Aí ela, não, eu não quero esse biscoito com cara de velho, não. Isso aí, quero esse aqui. Ah, então tá, um biscoito que não tem cara de velho, pode comer esse. Aí ele conta sobre o Drácula, a Rebeca, porra! Então tu mata os caras pra alimentar o Drácula? É, né? Eu já não tinha contado isso. É por aí. Aí, o pior de tudo é que ela não acredita. Ela acha que ele é um maluco que é um doido virado das ideias. Né? Eu também acharia. Aí ela decide levar o Renfield pra irmã no FBI, porque a única pessoa que ela confia agora é na irmã do FBI. Né? E aí a galera toda da corrupção chega de novo agora na casa do Renfield e mais uma vez ele comendo a porra da fazenda de fundido do garoto com areia e tudo. Ah, e você é um homem mau, senhor Renfield. Eu vou ficar cada vez pior. Me aguarde. E aí temos outra cena de tiro, porrada e bomba, tá bom, sem bomba, mas com muito sangue e triplas, inclusive com a cena que eu achei a mais linda de todas nessa porrada, que foi, eu vou bater neste filho da puta com os braços desse filho da puta. Maravilhoso. Ele faz um tchaco de braço, velho. É muito bom, cara. Cara, é nessa hora que eu tenho que me lembrar de um dos meus memes favoritos, que é aquela do cara segurando o outro pra bater. Eu vou bater nesse filho da puta com este outro filho da puta. Sendo que, cara, nesse caso ele tá batendo com o mesmo filho da puta. Ele faz uma pilha de cadáveres em cima de uma viatura que chega no primeiro andar, velho. Puta que me pariu. Ele, em vez de pegar as escadas pra descer, ele desce pelos corpos. Desce pelos corpos, lógico. Eu quero observar agora que o sangue não parecia salsarete, tá? Ele parecia groselha vitaminada vilã. Mas ainda assim, estamos aqui para reclamar junto, senhor pensador, da exagero do uso da porra do sangue de CGI. Do sangue de CGI. Cara, né? Nessa cena, não obstante ele arrancar os dois braços do cara e usar de nunchaku para bater nos outros, a Aquafina tá sendo presa, segurada de cada lado por um familiar, por um lobo lá, e ele consegue fazer os dois braços de lança e empalar o peito dos dois caras com os braços. Que é uma coisa maravilhosa, cara. Aí vem a cena do eu vou bater naqueles filhos da puta com este filho da puta que eu tô segurando. Bem. É isso aí, né? Aí papo vai, papo vem. O Ted apresenta o Drácula pra mãe dele e caralho, ó, os outfits do Drácula neste filme, maluco, maravilhoso. Parabéns para o alfaiate, cara. E pela primeira vez, o Sonic, o Ted, parece machão de verdade, né? Também, né? É, ele foi no mesmo alfaiate do Drácula. Sim. E, cara, o Drácula tá de vermelhinho, cara. Ele, cara, tá de chapolim colorado, pensador, nessa cena. Pensador, tu há de concordar comigo que a cena do caixão entrando e dele subindo, dele levantando do caixão, a Lesne Nielsen, só que sem dar morrada na cabeça, senhora. Ilustre, né? Puta que pariu, cara. Muito bom, eu cara. Fiquei, nova mãe, me pega, seu lindo. Você fala muito isso, né? Né, principalmente pro Nicolas Cage. Não, mas legal. Ele corteja a mãe do Ted, beija a mão dela, ela fica toda sorrisos pra ele, do tipo assim, eu caso e eu dou. Não vou te beijar na boca, mas todo o resto eu faço. Olha, ela não ficou só sorrisos, não, cara. Eu tenho quase certeza que ela ficou molhadinha. Finalmente, né? Né? E aí a gente descobre que o Ted é o novo Renfield, né? Que ele agora é familiar do Drácula. É, vamos lembrar que geralmente personagens de baixo nível no RPG têm apenas um familiar. Porém, Drácula com certeza está acima do level 20. Com certeza. Garante a ele um monte de familiares. O Drácula ali é boss, cara. É chefe de fase. Não, foda-se. Eu, hein? Aí o Renfield... E deu épico. Né, o Renfield conta da família dele morta para Rebecca, né? Que já faz séculos essa brincadeira. O Drácula contata o Renfield por transmimento de pensação, enquanto que a Francesca contata a Rebecca pelo celular da irmã da Rebecca. Quer dizer que a Francesca sequestrou a irmã da Rebecca. Tá? Exato. Okay. Estão acompanhando? Beleza? Aí temos a montagem de preparação do plano. Vamos precisar de estacas, crucifixos. É neste momento... Insetos, muitos insetos. Muitos insetos. É neste momento que está a minha segunda reclamação do filme. Que assim, qualquer pessoa que viu tanto o filme quanto a gente já viu, a gente sabe que você não mostra elementos que você deixe de usar na frente. Você mostrou, você tem que usar. E eles mostram estacas, isso e aquilo, mas não é usado nenhum crucifixo até o final da caralha do filme. Eu fiquei indignadíssimo. É pior? Não tem nenhum crucifixo em uso. É pior? Eles estão enchendo a porra do carro com galões e galões de água benta. De água benta. Me perguntem em que também não é usado pra nada. Filme foi usada esta porra dessa água benta. Eu nem acho pra, que... Nem pra na, matar na, na betoneira. Foi na betoneira, chefe. Ah, na betoneira pra fazer o cimento? Ah, é, pode escrever. É, usaram água benta. Ah, tá bom, ok. Desculpa. Tá bom, vamos pedir desculpa, pessoal. Desculpa. Eu não, ainda tô puto com os crucifixos. Tá bom, ok. Tá bom, tá certo. Aí, beleza, a Rebecca... Aí que falta que faz um Constantine, não. Né? A Rebecca e o Renfield chegam na Toca dos Lobos e literalmente, a casa deles chama-se Toca dos Lobos. Tá? Porque mafiosos e criatividade não funcionam muito bem junto. Não combina, né? Desculpa, Ney, eu te cortei de babaca. Desculpa, fala. Não, faz sentido, realmente. Vilão não é muito criativo. Mas também convenhamos, se você tem o sobrenome Lobo, você ia perder a oportunidade de chamar o seu cafofo de A Toca dos Lobos? Faz sentido. Né? Tá. Aí eles são apresentados aos novos familiares, porque aparentemente todos os capangas agora são familiares. E principalmente a porra do Ted, que cheira uma lacraia. Nossa, ai caralho. E não é uma lacraia qualquer não, gente. A bicha era grande. CGI, provavelmente, né? Provavelmente. Ana, provavelmente. Você acha que ele realmente cheirou a lacraia? Ó, isso é comprometimento pro papel. Quando o Nicolas Cage fez aquele outro filme em que ele achava que era um vampiro, aquele de I'm a vampire, ele teve que comer 5 baratas vivas de laboratório pro papel. Se eu tô num filme com o Nicolas Cage, eu cheiraria uma lacraia. Só quero dizer isso. O Renfield comeu insetos de verdade durante o filme, né? Olha. Grilos. Ele se recusou a comer aranha, mas comeu grilo seco, essas coisinhas assim, ele comeu, porra. Ele literalmente. Ele literalmente papou mosca. É. É. Mas tá bom. Aí temos a cena de Renfield versus Ted, né? Peraí, Nerdmaster. Essa cena aí, ela é tão ignóbil que o cara fala... olha, você me parece muito familiar. E nessas horas eu só consigo pensar em... Não, God, please, não! Não! Porra. De novo, o bandido não tem muita criatividade. Né? E nesse meio tempo, vemos Rebecca versus Francesca versus Drácula. Muito bom. E o Drácula tenta seduzir a Rebecca. Olha só. Olha, sua irmã tá morta, tá? Tá morta. Fudeu. Tá, tá, Tá durinha, tá gelada já, inclusive. Mas se você se aliar a mim, eu recupero ela. E meu sangue, meu bem, consegue curar os mortos. Sangue então, de Nicolas Cage tem poder. Ah, desculpa, sempre continua. Teve. Sempre teve. Aleluia, Cage! Né? Mas aí, beleza, a Rebeca finge que tá realmente querendo, caindo, né? No papo, caindo no papo, né? Tal e coisa. Ela tá angustiada, coitada. E né? Ela faz um fatality com o Drácula abrindo Feitante. Todas as janelas da porra da casa da Francesca. Que puta que pariu. Ele... Ah! O sol! Not the beast! Not the beast! Ah, gente, bota a janela tudo automatizado em casa, vai, vai. Vai. Total. Flawless victory. Cara, mas o pior de tudo é que ela fingindo tal coisa, ela aperta o botão do controle da janela e ele não funciona. Ela clec, clec, clec, clec, clec, clec, clec, clec, clec, clec. Cara, a água fina é muito filha da puta, cara. A cara de... Essa, Drácula. Mas ela tava porrada aí, cara. Ela, nesse momento ela virou água grossa, cara. É mais uma que precisava de uma calça marrom. Né? Aí temos a batalha final: Rebeca e Renfield versus Drácula. Cara, o Drácula abriu um par de caninos. Que, nossa senhora, pareciam dois rachis de tão grandes na porra da boca dele. Se ele fecha a boca com aquilo, ele vai empalar o próprio queixo, cara. Não tem, né? Como funcionar aquilo. Com certeza. Né? Esse é daquele... Tava uma morsa. Não, esse é daquele tipo de dente que ele tem que tomar cuidado de deixar pra fora do lábio, né? Que se botar pra dentro, já era. E o Renfield arranca a porra desses caninos num mata-leão, num quebra-pescoço com a porra do Drácula, e fica com garra de Wolverine. Nossa, velho. Uma mini garrinha wolverinesca. Né? E aí nós somos brindados com eu me basto, eu sou bom, eu me garanto, e eu sou Robert Montecchio Seinfeld. Aí nesse papo vai, papo vem, eles no caminho, né, eles até estavam conversando, e o que é isso aqui de círculo de proteção? Ah, tu faz com pólvora e recita lá uns negócios em latim e ele prende o Drácula. Ah, interessante. Aí ela... Mas esquece. Não esquece. Pra nós, não, mas ela falou pra ele, não dá tempo, esquece. Não esquece. Nada. Porque ela viu a receita no TikTok. Né? No Tumblr Wiccano. No Tumblr Wiccano de. No Tumblr eu confio. Ai, mamãe. Mas, Jota, eu pergunto a você: havia pólvora disponível no cenário da briga final? Não havia. Então, como a Aquafina conseguiu fazer um círculo de proteção? Ué, óbvio que é com cocaína, ué, com o que mais? Ela usou o que tinha à disposição, cara. Segundo palavras dela... O Tumblr dela... explicou, não, né? Segundo palavras... Qualquer pó servia. Então, exatamente, segundo palavras dela própria, ela achou que qualquer pó servia. Né? Então tá bom. Parece que deu certo, né? Né? Tá lá o Drácula preso. Aí o Renfield olha pra Rebeca olha pro Renfield... Os dois olham para a parede e tá cheio de martelos, massas e armas medievais. Morningstars e o Morningstars. Caralho A4. E aí eles pensam. O sonho do RPGista. Né? E eles pensam. Eu acho que esse Drácula dá uma boa pinhaça. Suas últimas palavras, chefinho Drácula. Salve Satã! Muito bem, morra, desgraça. Coitado do Drácula. Vamos falar real. Desculpa, a gente não pode deixar de mencionar o Cage no meio da sala, né? Aquilo aconteceu porque era o Drácula olha só, ali. Olha só, se fosse era... o Nicolas filho, Cage, peraí, ele peraí. Cheirava aquela carreira inteira gigante em volta em segundos. Imaginei isso. Cara, eu vou te contar, eu não posso só deixar de ver o Drácula no meio da sala, mas em todos os cantos da sala, inclusive, que ele foi literalmente despedaçado. Sei. Aí, segundo foi tudo, hein? É serrote, é serra elétrica... Machado. Machado, nossa, Morningstar. A felicidade na cara dele enquanto fazia isso. Cimento, água benta. Sim, Aninha. Pô, aí, eu não tinha percebido isso também. Graças muito bom. À nossa perspicaz, Pink Pie, a gente descobriu que aquela porra daqueles galões de água benta foram usados para concretar o Drácula em pedacinhos, né? Literalmente em cubinhos de concreto. Né? Eles usaram forminha de gelo, gente. Né? Isso. Aí, final do filme, né? A Francesca... Não, foi bom o Renfield lembrar que é muito confusa a questão sobre o que pode acabar com um vampiro. Realmente, vamos ver todas as filmografias, vamos ver todos os vídeos. Tem gente que fala estaca, tem gente que fala água benta, tem gente que fala sol, alho, botar grãos de coisas pequenininhas na porta do túmulo. Sim. Então, são incontáveis os métodos e as descrições de como se acabar um vampiro. Então, assim, na dúvida, vamos testar absolutamente todos. Se não for suficiente, ele vai ainda assim demorar muito tempo para se recuperar. É, Ana, isso, eu acho que isso foi um wink, assim, uma piscadela para os Dráculas do Christopher Lee, lá da Hammer, porque todo o filme do Drácula, após o primeiro, começava com a ressurreição de Drácula. Sim. Num ponto em que tem um filme que começa, ele só tem cinzas dele no chão, e chega um morcego, tirado do cu do Batman, obviamente, e baba sangue em cima da poeira, e o Drácula renasce naquilo, com a roupa. Né? Óbvio. Oh, pô. Que pensas tu, seu trouxa? Tirei do cu, lógico. Bom, eu vou admitir que eu adorei o detalhe das forminhas de gelo. Foi. Não, foi lindo, foi maravilhoso. Mas aí, beleza, a irmã da Rebeca é salva por um remédio de ervas muito importante chamado Sangue de Drácula. Tá? Esse foi o maior roteirismo do filme, assim. Né? Cara, Sangue de Drácula faz tudo. Eu, quando eu vi na cena da batalha final e do escubinho e da coisa. Porra, tem uma jarra de sangue de... O que esse filho da puta vão fazer com esse sangue todo do Drácula? Ah, tá, é que tem que reviver os caras que morreram do Drácula. Ok, aí beleza. Revivem a irmã da Rebeca, revivem a galera do grupo também, né? Inclusive o Mark fala que teve uma... Uma experiência pós-vida que não foi agradável, foda-se, você merece. E que ele nunca vai esquecer. Foda-se, você mereceu. Coisas que não podem ser desvistas. Eu quero mais que você se foda, porque você mereceu, Mark, pra deixar de ser imbecil, tá? E aí, Dandy, com crédito final, com cenas de novo do Drácula de 31, com o Nicolas Cage... E eu acho que eu vi umas cenas outras da Hammer ali, tá, pessoal? Eu tenho quase certeza. Sim. Que eu vi umas cenas da Hammer também ali no Nicolas Cage com o Christopher Lee também, tá? Não sei se você concorda comigo. Eu tomei, assim, alguma bebida enquanto eu assisti esse filme, sem saber. Não tinha umas cenas de danças também com o Renfield? Sim. Bom, eu não perdi nada dentro do filme, né? Foi não, só mesmo na... A gente só perdeu tempo. Não, falando sério agora. Vamos lá, vamos às considerações finais. Cara, eu adorei a porra desse filme. Não, eu adorei. O Nicolas Cage de Drácula é a coisa mais engraçada que eu já vi num filme de vampiro desde A Dança dos Vampiros. Tu lembra da Dança dos Vampiros? Claro, pô. Claro que sim. Roman Polanski, com certeza. Pensador, sua opinião, senhor, sobre Renfield dando sangue pelo chefe. Cara, o filme é um trash atual, mas é um trash em si. O filme é extremamente trash. Eu adoro filmes trashes e não deixaria jamais de gostar desse. Claro, tem seus erros aqui e lá, coisas que devem ter ficado, tipo o lance dos crucifixos em cenas deletadas, que eu gostaria muito que alguém liberasse um dia, talvez. E a porrinha do sangue de CGI, que é sempre vergonhoso de se usar. Mas, cara, o filme é divertidíssimo, o filme é descompromissado, ele não precisa que você pense ou que você ache coesão. É uma comédia sobre vampiros e tem Nicolas Cage, cara. Tem Aquafina. Do que mais você precisa? Nada, cara. É, tem maravilhoso, Nicolas Holt também. Pode esquecer. Tem Nicolas Holt, cara. Donana, suas opiniões sobre Renfield dando sangue pelo Cher? O Nicolas Cage é meio Arthur, né? A gente ama, a gente odeia e a gente ama odiar ele quando ele apronta dessas coisas. É o segundo filme do Nicolas Cage que a gente faz aqui, né? O primeiro foi o Peso do Talento. Isso. Olha, se quiserem depois botar aquele filme lá do que ele queria ser vampiro, eu assisti há uma década ou duas atrás. Sim. É algo pra se pensar. Com lágrimas nos olhos, mas dá pra se pensar. Vamos. Topo fácil. E no The Beast também, né? O Espantalho, no The Beast também. O Homem de Palha, que de veio palha, como isso. Sobrevivente pro Brasil, né? Tem isso, nada isso, a ver. Isso. Pior o filme Nicolas que ele já Holt, fez na vida. O Nicolas Holt, eu fiquei meio surpresa, acho que não tinha visto nenhum filme com ele, se viu. Era pontinha, não chamou muita atenção. Tu não viu os X-Men, mas, não? Com Fera? Cara, isso faz tanto tempo. Ah, tanto tá. Tempo, e ele tava azul, como é que eu ia reconhecer? Mas antes dele estar azul. Ah, os X-Men. Esse X-Men, primeira classe eu não vi. Ah, tá, por isso. Tá. Então tá explicado, eu realmente não lembrava que eu vi. Eu gostei dele. Até achei que. Eu não esperava que ele fosse ficar meio galanzinho, né? É, especialmente depois que ele toma aquele banho de loja, ficou pegável. Né? Entenda isso como você quiser. Tá? Aquafina. Eles exageraram muito nessa coisa dela ser o tempo todo o pitbull raivoso, ela ficou um pouquinho caricata. Um pouquinho! Eu acho que a Aquafina comprou a briga e falou, se é pra ser caricata, eu vou chutar o pau dessa filha, barata e ele vai voar longe. Nesse filme, caricata é o concurso, cara. Tá bom, ok. E, Jotinha, pensamentos finais sobre essa merda? Olha, o filme é maravilhoso, cara. Eu não gosto de gore, eu não gosto de terror nem nada, mas esse filme me deixou feliz assistindo, eu me diverti pra caramba. E uma cena que a gente pulou e que me ficou marcada aqui é o desferimento de um pandal frontal no abdômen do Lobo, do Ted Lobo, que o faz vomitar por todos os orifícios. Que coisa maravilhosa. É, também. Né? Então, isso fechou pra mim o filme de uma maneira fabulosa. Gostei pra caramba. Veria um segundo filme. E se a gente fosse classificar, seria nota 10 de 10. Muito bem. Olha, eu vou falar que só tem uma coisa mais gore na minha existência do que isso, tá? É você estar naqueles dias e dar um espirro. Meu Deus, Jesus! Pensador, me pronto. Lembra de convidar depois o Jota pra assistir Brain Dead. Não, obrigado. Brain Dead, sim! Não, obrigado. Eu tava falando... Ah, vai. Tu sabe do que eu tô falando, né? Sim, claro. Fome Animal. Fome Animal, cara, maravilhoso. O Nicolas Holt, eu acho muito legal. Nesse filme que ele tá. Ele hoje em dia tá em tudo. Ele é o ator da vez. Ele tá em tudo. E ele é legal, ele é levemente versátil. Eu gosto dele. Ele consegue se modificar suficientemente bem de papel pra papel. Quem assiste muito o filme lembra, ele fez aquele Um Grande Garoto, em que ele era um menininho, o filme com o Hugh Grant? Sim. Era ele lá. Olha lá no Equipe Paranerd, o Ana. Veja Nicolas Holt. Na fina flor. Ah, que bonitinho! Mas assim. Era quase um bebê. Ele é tão velho agora. Meu Deus!